Essa eu escrevi em duplo estúdio de busão. Quando eu rimo eu dou meu sangue, cada parte uma transfusão. Não gosto de confuso e nem de confusão. Combinado não sai caro pra quem honra o seu culhão. Gravando no Prezola, Hermelino, Matarazzo. O beat é do Nocivo, Zona Leste é do caralho. Eu venho do ABC com bem mais que o abecedário. É só brabo no time, mas não somos mercenários. Tem quem chegou no topo, não são todos que conseguem. Quem quer manter o trono tem que alienar a plebe. Esses rituais políticos, cê sabe pra que servem. Pra manifestar o poder daqueles que se erguem. 2022, século 21, Elon Musk cai pra Marte, fundado uma colônia. O homem foi na lua e na lua eu vejo Ogum. Avisa os marcianos, tá chegando a Babilônia. Um rap code, sem pagar de coaching, sem usar uma coach. São mais de 10 mil volts, meu time só tem old. Na escola somos old, a prova que o passado tá vivo até hoje. Um rap code, sem pagar de coaching, sem usar uma coach. São mais de 10 mil volts, meu time só tem old. Na escola somos old, a prova que o passado tá vivo até hoje. O hip hop que salvou uma pá. Já disse isso sobre os vícios que arrastou uma pá. O precipício achou esquisito, eu vim pagar de pá. Não é nada disso, é que essas linhas pra brisa roubar. Nunca é bem visto, respeito é lei da rua. Difícil é pregar conduta pra quem acha que postura é sobre esticar coluna. Cultura me deu o norte, os irmãos me deu suporte. Porra, e o rap me mostrou que eu era bom em alguma coisa. Então só preste que nos reste, a nós compete. É mais que um teste, é faroeste sem confete. Não percebe, mas não esquece, entristece. Vida em xeque, pede break, os pede cash. Mas aí, quem ensinou nada? Aquele lá do Rua 7. Quantas vezes eu fugi de mim, me enchi de mim. Não vi em mim o que eles viam, mas em mim viam o melhor de mim. E o pior de mim eu vi, e eles não viam, absorvendo por pecados que viram nem cometi. E sem causar discórdia, minha gangue não é uma corja. É sem favoritismo, titularidade é pra quem joga. Nuance foda entre real e imaginário. Fardo ser o cara que aposta só uma carta do baralho. Porque a pancada é forte. Acredito no corre, eu sou sujeito. Mas vai fechar com o diabo pra não contar com a sorte. É o rap que domina, não tem jeito, não. Seguro o refrão porque a pancada é forte. Acredito no corre, eu sou sujeito. Mas vai fechar com o diabo pra não contar com a sorte. A rima é futurista, mas a disciplina é retrô. Na city do rap nós não é turista, nós é o trem, é o metrô. Aqui pode parar, nós vai achar ouro em cada enxada. O chicote é que canta no coro de quem escraviza a massa. Com o sistema é sem papas na língua, sem reação nosso cala a boca. Igual capoeira também é a ginga, a canetada é pique voadora. Aqui a mensagem é contra a guerra, mas se for preciso nós não foge dela. Vamos sem dar milho atrás da quirela, cortando a ração se tá na niquela. Viu desencapado, ponto para o choque. Atravessa o samba, não vai dar rock. Aqui é só os quebrada, quebrando o hip hop. Vai ser mal presepada, vim tira pra loque. No garimpo pra conta forte, sem mostrar o ponto fraco. Na oeste estourou no norte, deu brecha na mente atraco. Vamos tesourando corte e costurando entre os barracos. Vivendo longe da morte, veiaco, panés é do mato. No garimpo pra conta forte, sem mostrar o ponto fraco. Na oeste estourou no norte, deu brecha na mente atraco. Vamos tesourando corte e costurando entre os barracos. Vivendo longe da morte, veiaco, panés é do mato. Bebe Gold, eu faço parte do garimpo. Cinco lapidando as pedras que se encontram no recinto. Quem não conhece a quebra se perdeu no labirinto. Caiu de paraquedas e quer brindar com vinho tinto. O coração é nobre, mas a mente é terrorista. Minha rima é inseticida que extermina os parasitas. Não, eu não me luto com vidinha de artista. Eu rasguei seu contrato e queimei sua revista. Hoje nós vai na fé, mas nós já foi na fome. Já puxou de aberto, tava sem microfone. Era pra pegar mulher e nem pagar de super-homem. Nós tá no rap antes da internet e smartphone. Nós tá nesse corre, já faz uma gota. Vários marmotas já colou na bota. Contando nota, contando fofoca. Nós não suporta essas ideias tortas. Vem com a verdade, vem com a transparência. Não subestime nossa inteligência. Nossa existência faz parte da crença. E você não teve essa vivência. Mesmo sofrendo ameaça, nós levanta a taça e prendo veneno. Quanto mais eu viajo, mais eu percebo que o mundo é pequeno. Abraço que é de graça e consome o que tá. Que tá sem oxigênio. Eu tô contando as estrelas deitado em cima de um gênio. Em guerra com os demônios, neurônios. placa primata.